de Boqueirão. Quase 100% concluída. Faltando só a ponte e acho que é duas pontes. É coisa básica, assim. Pronto, beleza. Aí eu digo pra você, tá com quanto tempo que o distrito e Cajazeira sonhava com aquela estrada? Tá com quanto tempo que foi começado aquela obra? Quantos milhões foram gastos acima do limite que era de 12 milhões? Ninguém sabe disso, né? Pois é, a gente tem um cálculo mais ou menos. Ali, aquela estrada ali foi 40, quase 40 milhões. Ave Maria. Quase 40 milhões, só pra você ter ideia, viu? Tira tivesse terra, botado essa, se tivesse botado essa empresa aí pra fazer desde o início, ó, já tava pronta. E tá já entendendo? Tava pronta há 300 aí, anos. Aí, Toninho, a mesma coisa. Não tem. Pronto. Eu vou ser bem concreto. Houve uma licitação aqui pra Cajazeiras de uma empresa, que até era a coleta de lixo. A empresa derrubou o preço acima dessa que nós temos hoje, que ele vai pagar pra trabalhar. Será que tu acha que vai dar certo? Hein? Tá tudo caminhando pra dar errado. Tudo caminhando pra dar errado. Com a estrutura que tem hoje, não tá, tem problemas? Tu tá entendendo como são as coisas? Sim. Então, Toninha, é às vezes a empresa que não tem como construir e receber depois. Aí, às vezes, é só aquela empresa de pequena. É, esse é o problema do serviço público. Mas não é culpa do gestor, não, ó. Porque se ele tirar essa empresa, ele vai responder também, ó. É, sabe o que, que pode acontecer? No caso concreto que o Ângelo está falando aí, a empresa apresentou um valor mais baixo do que a que já está trabalhando. Ganhou a licitação, aí vai assumir o serviço. Daqui a pouco, se não tiver condições, eu não estou dizendo que não tem, não. Estou dizendo se não tiver. Se não tiver condições. É, não posso prever o futuro. Se não tiver condições de fazer o trabalho, aí o que é que vai acontecer? É preciso entregar. Precisa a administração tomar uma providência. Foi o que aconteceu aí com a de Boqueirão. Burocracia. Eu tô dizendo isso aqui pra a de Boqueirão, da estrada de Boqueirão. A empresa não tinha condições, tirava terra, botava terra, brincava não sei o quê, tirava terra, criou açude, montou estrada, derrubou não sei o quê. O que aconteceu? Chegou um ponto de não aguentar mais, a empresa foi embora. E aí? Foi culpa do governo do estado? Não. O governador babou a empresa. Fique, pelo amor de Deus. Fique, conclua a obra. Aí depois de um outro processo, teve que ter mais uma licitação. Aí essa empresa que está aí, que eu não sei o nome, mas eu quero parabenizá-la, está entregando a obra perfeita. Que coisa boa. É, Zé Carlos do Gadelha está aí para participar com a gente? Pois não, Zé Carlos, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Dudu. Bom dia, Anjo, Conrado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arapuã, FM de Cajazeira. É Zé Carlos que está falando. Conrado, é o que você fala aí, meu amigo. É, no tempo da campanha aí, você sabe que eu fui candidato, eu fui para o banco abrir três contas. Nego velho, eu acho que eu perdi a campanha de tanto andar para o banco, viu, Conrado? Porque não resolvia. E finalizando, não cai nada. Zero. Fundo partidário, zero. Não saiu nem um centavo nessas três contas. Eu andei muito mais de 8 dias para realizar essas três contas lá. Que pena que isso é Brasil, né? Era só isso, muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos Gadelha. Isso merece um comentário que a gente vai deixar para depois. Esse negócio de fundo partidário, isso é uma ilusão. Fundo partidário só chega no bolso dos grandes, homem. Não chega no bolso do pequeno de jeito nenhum. E se chegar, como é que chama? O troco. É o troco. É a sobrazinha. A sobra. Fundo partidário só chega no bolso dos grandes políticos. Recebe o dinheiro e aí eles vão ratear. E às vezes o pequenininho que está querendo fazer a diferença, está querendo entrar na política para ajudar, não chega nenhum tostão. Se chegar é R$1.000, R$2.000. Já vai fazer uma campanha com R$1.000, R$2.000, R$5.000. Teve vereador aí que gastou 300 mil. Acabou, 400 mil, até mais. Só de Santinho acaba gasta mais de R$10.000. Com certeza. Você pode. Não, fundo partidório é só uma malandragem para beneficiar os políticos ricos. Pronto, acabou. Pois é, rapaz. Mas olha, tem mais participações? Alberto Trepidante. Alberto Trepidante quer participar com a gente? Pois não, Alberto? Meu caro amigo Dudu, bom dia. Você é Marcos Rodrigues com Rádio Anjo. Mas, rapaz, os aposentados para fazer empréstimo só pode fazer no dia 27 desse mês para receber em fevereiro. Rapaz, os aposentados tudo com o pilho na mão. Chega tão alegre nas portas desses banquinhos que tem aí no centro da cidade. A recepcionista disse: meu senhor, você só pode passar aqui dia 27 para fazer empréstimo. Esse empréstimo do INSS. Aí o senhor vai receber em fevereiro. Eu digo, era pra você botar sábado de carnaval, era melhor. Eu disse a ela ontem. Eu fiquei chateado. Albertão com pedido, mas não, senhor Alberto, você só pode fazer o empréstimo dia 27 disso, para receber em fevereiro. Valeu, Moral. Estamos aqui no Velho de Apazão, voltando para torar. Valeu, Moral, cara. Tudo de bom para vocês três aí. Ok, meu caro Albertão, um abraço, obrigado pela participação. Pois é, olha, mandar aqui um abraço aqui meu amigo Jefferson Gomes, rapaz. Ele tá dizendo assim: bom dia, Ângelo, Caliel, Dudu, Marcos Rodrigues. Só falta o Toninho dizer que a culpa do Pix, da fiscalização, ser culpa de Zé Aldemir e Corrinha. Depois você vai entrar. Aí, quando eu vou ler o texto, chega o homem na porta. Na aí. Porta. Tudo. Ele passa direto, faz uma visita no posto de saúde. Já tá por aqui, viu? É o novo. Eu vi só o Vula cabecinha branca passando. Digo, oxe, quem é que passou ali? Já sei quem é que passou. Prefeito. Eu disse assim: rapaz, tu agora não tá fazendo mais nada. Estou trabalhando. Tô trabalhando na UVA. É. Universidade dos Vagabundos Aposentados. Ele deixou o cargo agora. Vá acreditando nessa. Ele já tá trabalhando, já tá costurando a candidatura a deputado federal. Isso sim. Olha, abraçar aqui meu amigo Sérgio da Caçamba, rapaz. A turma boa aqui mandando mensagem. Abraçar a todos aqui, o nosso amigo Tontônio Especial, tá aqui conosco, Cícero Teles, o Nailson Lucena, meu amigo Júnior Celular, um grande abraço para você, Júnior, lá no sítio de Avigô, obrigado pela audiência. E o doutor Claudenil aqui, rapaz, doutor Claudenil, vamos agora, vai querer só em espécie. Não quero saber mais de Pix, não. Rapaz, nunca mais eu vi dinheiro, com esse negócio de Pix, nunca mais eu peguei em dinheiro. O mais raro do mundo é pegar em dinheiro. É, eu também, nunca mais ouvi falar. Eu não sei mais nem como é que funciona. E a gente tá falando aqui em tudo isso e tá esquecendo do Drex. Ninguém tá se lembrando do Drex, que é o real virtual. Isso vai dar uma dor de cabeça. Eita, não sei não, meu amigo. É o real virtual, é tipo Bitcoin. Tipo Bitcoin. O Banco Central tá gestando isso aí, né? O parto tá meio difícil, mas tá gestando isso aí. Vamos pro intervalo, já tá engatilhado aí? Rapidinho, a gente volta já já. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Paraíba Verdade. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. A Casa das Embalagens oferece uma ampla variedade de descartáveis, embalagens, sacolas e sacos personalizados no varejo ou no atacado. Perfeitos para você armazenar, organizar e transportar o que quiser, garantindo soluções práticas e eficientes para suas necessidades diárias. A Casa das Embalagens tem embalagens robustas, seguras e práticas, ideais para o transporte de qualquer tipo de mercadoria. Tem ainda toda a linha de pós para sorvetes e misturas com preços arrasadores das linhas Selecta e do Porto. Casa das Embalagens, onde o preço é menor que o dono. Praça Emílio Cartacho, perto da Telemar, fone 3531-4435, no centro. Somos o Inova Lab Análises Clínicas, o novo laboratório de Cajazeiras com tecnologia de ponta e precisão na realização dos seus exames laboratoriais. Excelência no atendimento com rapidez e resultados precisos. É no Inova Lab Análises Clínicas, oferecendo todos os tipos de exames e coleta domiciliar. Inova Lab Análises Clínicas, excelência a serviço da vida. Telefone WhatsApp de contato 839-9336-9281. Rua Geminiano de Souza, abaixo da Arapuã FM, no centro de Cajazeiras. Ei, já sabe, as inscrições para o vestibular da Faculdade Católica da Paraíba estão abertas. Com mais de 50 anos em Cajazeiras, a Católica oferece os cursos de Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Filosofia e Marketing. Você pode ingressar fazendo prova online, usando a sua nota do Enem, ou como graduado ou transferido. E tem mais, com o FIES, o Crédito Educacional, fica mais fácil realizar o sonho da faculdade. Inscreva-se agora no site catolicapb.com.br. Faculdade Católica da Paraíba, conhecimento que transforma. A loja Vieira Aço Casa e Construção continua com um show de ofertas. Tudo que você precisa para a sua construção pode contar com a Vieira Aço Casa e Construção. Vá conferir as promoções imperdíveis. Vieira Aço Casa e Construção tem o melhor preço de cimento de Cajazeiras e toda a região. Atenção, você amigo serralheiro. Cobrimos qualquer oferta. Dividimos suas compras no prazo em até 10 vezes no cartão. Vieira Aço Casa e Construção, na Avenida Comandante Vital Rolim, número 1021, em frente à Arte Choperia. Na hora de fazer as suas compras diárias, semanais, quinzenais ou mensais, escolha sempre o Supermercado das Palmeiras, porque lá cada cliente é especial. Além de ter tudo que você procura em um só lugar, o Supermercado das Palmeiras ainda entrega suas compras no conforto de sua residência, sem você pagar nada mais por isso. No Supermercado das Palmeiras, a dona de casa faz suas compras, parcela em até 6 vezes e vai para casa com dinheiro sobrando. Supermercado das Palmeiras, Rua Tiburtino Cartacho, 228, no centro. Telefone 839-9157-2142. A consulta pediátrica é um momento muito importante para a criança e para os pais. Por isso, escolha bem o pediatra que acompanhará a saúde do seu filho. Em Cajazeiras, conte com a doutora Thaíse de Abreu Brasileiro, atendendo na Poli Saúde, Rua Comandante Vital Rolim, 1425, Jardim Adalgisa, em frente ao Hotel Oasis. Fones 83-3531-1938 e 99132-1205. A doutora Thaíse é formada na FAMENE de João Pessoa, com residência médica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no IMIP, em Recife. Doutora Thaíse de Abreu Brasileiro, seu filho bem cuidado. Chegou em Cajazeiras. Agora, realizar seu sonho de ter uma moto zero quilômetro ficou mais fácil. Temos modelos incríveis na nossa loja, com preços que cabem no seu bolso e financiamento em até 48 vezes sem entrada. Ah, e recebemos sua moto usada como entrada. Você de Cajazeiras e cidades vizinhas, venha nos visitar e garanta a sua. Telefone 99373-7028, Rua Tenente Assênio, número 197, Centro. Vá um Anilo Gaschneraer, mais perto de você. Nas drogarias Ultra Popular, além de garantir os melhores produtos, você ainda concorre a mais de 2 milhões em prêmios. A partir de R$1, você já pode participar da promoção. Compra bem, que a sorte vem. São 1.000 prêmios de R$700 e 2 casas de R$500.000. Passe na Ultra Popular, Rua Juvêncio Carneiro, no centro de Cajazeiras. E dê uma chance para a sorte. Consulte o regulamento completo no site promoção.farmarcas.com.br. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Atenção, pessoal! Vamos falar de Laércio Alinhamento, um dos maiores auto-center da região. Aproveite a super promoção. Pneus a partir de R$ 249,99. Aqui você encontra também rodas esportivas, alinhamento, balanceamentos, peças automotivas, troca de óleo e suspensão. E tem mais! Aqui você pode dividir suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros. Venha nos visitar. Estamos localizados na saída para Souza, às margens da BR-230. Laércio Alinhamento. Alinhamento, cuidando do seu carro com carinho. O look perfeito para arrasar você encontra na Lily Fashion. Moda de qualidade com preços imperdíveis, perfeita para o seu estilo em todos os momentos. Roupas estilosas e elegantes de grifes que todo mundo adora e deseja, tanto homens quanto mulheres. Paco, Salo, M-Polo, Zirap, Cereja Rosa e Moça Flow Jeans. Tem também bonés M-Polo e toda a linha Fitness Mormai para eles e elas. Tudo em até 6 vezes nos cartões sem juros. Fique sempre na moda, mas sem abrir mão do conforto. Passe na Lily Fashion e seja o primeiro a conferir as novidades. Lily Fashion, no calçadão da Tenente Sabino, número 12, no centro de Cajazeiras. Você sintoniza a TV Arapuã Band em Cajazeiras no canal 23.1 HD. TV Arapuã e Band, o melhor da gente. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Estamos apresentando o programa Paraíba Verdade. Música. 7:21, 7:21, estamos de volta após o break comercial, falando aqui de Sandra Baterias, que tem baterias, claro, o nome já diz, e afinal é distribuidor das baterias Crau para todo o estado da Paraíba. Mas Sandra Baterias não tem só baterias Crau, tem outras marcas também, vai depender da sua preferência. E também tem peças e lubrificantes, tudo a preço de fábrica. E lembre-se, em Sandro Baterias você sempre, em todos os momentos, pode trocar o óleo do motor do seu carro com filtro a partir de apenas R$ 76,00. Lembrando que é o óleo 20W50 da marca Maxon. Sandro Baterias, na Venâncio Leiva 37 e na Padre José Tomás 424 aqui em Cajazeiras, em João Pessoa, na Quintino Bocaiúva 468. Fala aqui também da Casa das Embalagens, o nosso amigo Cícero Ciola. É amigo de todos da imprensa, amigo. Todo mundo lá tem vez com Cícero Ciola. Quem foi da imprensa, todos têm vez com Cícero Ciola. Mas não é só da imprensa, não. É de todo mundo, amigo. Coração lá, do pequenininho lá, é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. A Casa das Embalagens tem uma ampla variedade de descartáveis, de sacolas, sacos personalizados. Tudo no varejo e no atacado. Se você é revendedor de embalagens, pode comprar lá também na Casa das Embalagens, não tem problema. Eu só posso garantir a você que lá as embalagens são robustas, seguras e práticas, e são ideais para transportar qualquer tipo de mercadoria. Agora, tem também a linha de pós e para sorvetes e misturas, com preços de arrebentar, viu? Das linhas Selecta e do Porto. A Casa das Embalagens também tem tudo para clínicas, material de limpeza, papel toalha, material hospitalar, tudo para a sua comodidade. E na Casa das Embalagens, está voltando com tudo também, a linha de potes redondos e retangulares, potes para açaí, para sorvete, para sopa, para tudo que você quiser transportar, de todos os tamanhos, de todos os preços. De 250ml, 350ml, 500ml, 750ml, 1 litro, 1 litro e meio, tem tudo lá na Casa das Embalagens, meu amigo. A Casa das Embalagens é bem no centro da cidade de Cajazeiras, viu? Bem no centro da cidade de Cajazeiras, na Praça Emílio Cartacho, ali próximo à antiga Telemar. Nas redes sociais você encontra arroba Casa das Embalagens CZ. E o telefone principal para contato é o 3531-4435. Um abraço, nosso querido J. França, que já está com força total aí no seu portal. Acesse www.portalczn.com.br. Vamos começar aqui a nossa conversa com o ex-prefeito José Aldemir. Ele continua do mesmo jeito, né? Continua do mesmo jeito. Pesado, viu? Começou quando era deputado estadual. Deputado estadual, quando ele vinha pra Cajazeira, a primeira parada dele era aqui, a Raio da Arapuã. Vinha pra cá pra fazer uma visita pra gente. Ele passa no posto de saúde, vê a verificação. Depois que virou prefeito, continuou fazendo a mesma coisa, e agora que deixou o cargo de prefeito, continua no mesmo diapasão, como diria Albertão Trepidante, né? Pessoal dizendo, não, Zé Aldemir ficar agora só em João Pessoa. É aqui já. É aqui. Bom dia a esses quatro amigos aqui, Dudu no controle, Marcos Rodrigues, Ângelo e o nosso Conrado. Cumprimentar e saudá-los com muita alegria, com muita satisfação. Mas saudar, assim, de forma efusiva a todos os ouvintes desse extraordinário programa. Quando vocês falaram em ex-prefeito, eu digo, ex-prefeito é como peito de homem, não serve para nada. Não, o povo não tem uma maneira de dizer isso. Então, é uma alegria sempre vir aqui, com mandato, sem mandato, conversar com vocês, bater um papo, me reencontrar com os meus amigos verdadeiros, né? Com meus amigos verdadeiros, e me encontrar com o povo, com a sociedade, conversar um pouco, discutir exatamente aquilo que é necessário que as pessoas tenham conhecimento. E eu me coloco aqui à disposição de vocês, à disposição da sociedade, daqueles que por acaso queiram nos interpelar. Zé Aldemir, dia 13 agora, 79 anos. Passou por uma prostatectomia radical, teve um infarto, implantou um marca-passo, teve Covid. De onde diabos é que sai tanta energia para continuar ativo desse jeito, Zé? Mas, rapaz, você tem dúvida? Deus, meu amigo. Deus no comando. Eu tenho dito repetidas vezes que eu não me comando. Quem me comanda é Deus. Vocês estão pensando que o prefeito de Cajazeira, que terminou no dia 31 de dezembro, era Zé Aldemir? Não. Zé Aldemir estava sendo um instrumento de Deus para fazer cumprir uma missão que por ele me foi delegada, gerenciar exatamente os destinos da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente, com seriedade, de forma honesta, né? Zelando por aquilo que é da sociedade, que é o patrimônio do povo. Foi assim que eu me conduzi, porque eu estava sob a inspiração de Deus. E a gente, com Deus na frente, a gente não tem medo nem do medo, pode ter certeza. Então é isso, Deus me protegeu, foi generoso, foi misericordioso e me salvou repetidas vezes. Você acabou de dizer, em 2013 eu tive um câncer de próstata, fui operado, bem sucedido, totalmente curado, sem dúvida nenhuma. Em 2009 eu tive uma insuficiência cardíaca, descompensei ao ponto da minha injeção cardíaca chegar a 21, quase falência cardíaca. Fui transportado para São Paulo no UTI no ar e graças a Deus estava lá o Dr. Roberto Calil me aguardando como um instrumento de Deus para que pudesse me salvar. Passei 17 dias lá em São Paulo. Depois veio o Covid-19, fui entubado, passei 12 dias entubado. As pessoas, com muita razão, diante do que vinha assistindo na imprensa escrita, falada e televisada, dos portadores de Covid, que foram acometidos do Covid, a grande maioria indo a óbito, ninguém assim alimentava uma expectativa otimista da minha recuperação. E dentre 10 pacientes, a condição que eu tive, 10, no máximo 2 escapam. E eu estava no meio desses 2, pela misericórdia de Deus. Então, não tenha dúvida nenhuma, tudo é Deus que está no nosso comando. Zé Aldemir, a campanha para deputado federal já começou? Já está nas visitas, nas articulações? Não, eu realmente tenho feito articulações. O que está me impressionando, meu caro Conrado, honestamente, é que eu tenho recebido telefonemas de vários municípios da Paraíba, pessoas espontaneamente querendo conversar comigo, querendo me apoiar para deputado federal. E eu estou, assim, diga você, sensibilizado e me sentindo fortalecido, estimulado, porque o sentimento vem da população. Quando o sentimento é do povo, a gente naturalmente começa a ter, agora cria corpo, né? É, cria coragem, cria vontade mais ainda de enfrentar a luta. E passa por várias situações. Por exemplo, nós temos plano A, plano B, plano C. Em princípio, se o governador sair do governo para ser candidato a senador da República, aí o Lucas Ribeiro assume o governo, sem dúvida nenhuma, e aí a gente vislumbra uma perspectiva maior da candidatura de deputado federal. Por quê? Porque o Lucas Ribeiro é do Partido Progressista. Ele, como governador, juntamente com o Agnaldo Ribeiro, que é o deputado federal, que agora faz, como diz Corrinha, é o padrinho de Cajazeiras, e com sua mãe, senadora da República, Daniela Ribeiro, evidentemente que o partido, ele carrega o propósito de aumentar e de fortalecer a sua bancada federal e a sua bancada estadual. É propósito do partido. Isso já foi dito claramente, inclusive por Agnaldo. E aí, Lucas, do governo, já facilita a vida do partido. Ele carrega o propósito de fortalecer cada vez mais o partido e se vislumbra uma perspectiva mais otimista da nossa candidatura. Se, por acaso, João Azevedo se mantiver no governo, as coisas já não são da mesma forma, né? A gente tem que pensar e repensar, medir, porque eu não tenho mais idade para fazer aventura. Essa que é a grande verdade. Depois, outra coisa, ainda existe um plano C. Se, por acaso, o governador João Azevedo sentar com o Lucas, dizer que vai renunciar a ser candidato a senador e que Lucas assume no compromisso, vamos supor, eu estou falando hipoteticamente, aí vamos supor que se haja um compromisso articulado pelo governador de que queira que Cícero Lucena seja o candidato a governador, então Lucas assume o governo, mas o candidato seria Cícero Lucena. Por quê? porque o governador tem interesse, inclusive, de comandar a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Por quê? Porque o vice-prefeito já é pessoa indicada, é Léo, indicado pelo governador, né? Então, Léo assumiria a Prefeitura de João Pessoa. Existem várias hipóteses. Tem várias, né, leituras a fazer. Né? Várias leituras. Então, deixa que a coisa aconteça. A minha candidatura a deputado federal é um fato, sem dúvida nenhuma. Eu só não posso dizer assim, é uma certeza 100%, porque depende do desdobramento desses fatos que agora acabamos de falar. Zé Aldemir, com relação à união sua, do seu grupo, com o de Júnior Araújo. Júnior Araújo esteve aqui, né, essa semana já, nós entrevistamos ele, e tinha aqueles boatos de que essa união era transitória, que tinha prazo de validade. Júnior tratou de desmentir, disse que está firme e forte, que vai continuar. Você pensa da mesma maneira? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente realmente faz um compromisso, eu aprendi assim com meu pai. Quando a gente faz compromisso, a gente tem que pensar antes de fazer. Mas depois que a gente faz, a gente tem que cumprir. Foi assim que seu Mirim me ensinou e eu ponho em prática até hoje na minha vida. Nunca, nunca, ora, eu fui convidado a ser candidato a vice-prefeito por Zé Maranhão, naquela época. Vice-governador. Tirando vice-prefeito, não, vice-governador. E eu tinha assumido um compromisso com Ronaldo Cunha Lima e eu não retrocedi para poder ser vice-governador. Como é que eu vou deixar de cumprir um compromisso que nós fizemos? Eu fiz um compromisso com o Júnior Araújo. Júnior, com toda a sua claque, evidentemente, todos os seus companheiros, amigos, correligionários, aliados, se compuseram conosco aqui no município, foi correto, indicou sua irmã como candidata a vice-prefeita, nossa querida Cristiane Araújo, que deu conta do recado, vem dando conta do recado, inteligente, capaz, competente, evidentemente. Nós estamos juntos, evidentemente que nós estamos juntos. E a gente faz a política com tanta seriedade que, se eu for candidato a deputado federal, a minha dobradinha aqui em Caiazeira é sem dúvida nenhuma com o Júnior Araújo. O meu candidato a deputado estadual, que eu irei recomendar em Caiazeira, não tenho dúvida nenhuma que será Júnior Araújo. Se eu, por acaso, não puder ser candidato a deputado federal, vir acontecer, que eu acho até uma situação um pouco remota, porque quando eu sou meio teimoso, quando eu boto os pés para frente, eu vou e etc e tal. Mas de repente eu não posso chegar a assegurar 100% que eu seja deputado federal. Se eu for, está resolvido o problema. E se eu não for, nós vamos sentar, eu e Júnior, de forma tranquila, sem problema nenhum. Corrinha vai ter que apoiar os dois candidatos a deputado estadual. Eu e Júnior dentro de Caiazeira, qual é o problema? Júnior não foi eleito deputado estadual, Paula não foi eleita deputada estadual, separados. Imagine juntos, nós temos capacidade e competência mais do que suficiente para sabermos orientar e administrar essa situação, se por acaso ela vier a acontecer. Em todas essas hipóteses que você cita, a doutora Paula não será candidata à reeleição? Não, porque se eu for candidata a deputado federal, Paula não será, porque eu não faço política com dinheiro, como faz o Wilson Santiago, como faz Chico Mendes. Só fazem política com dinheiro, como negócio, né? Como faz o Elton Roberto. Eu não faço esse tipo de política, nem, não é minha formação pessoal, e eu não tenho disponibilidade de recursos para fazer esse tipo de política. Eu faço política com serviço prestado, com articulação. Então Paula realmente vai deixar o espaço dela para que eu possa fazer composição com candidatos a deputado estadual, recebendo deles o apoio na sua região. A minha moeda para a campanha de deputado federal é essa, fazer permuta de composição política. Isso aí a gente. E se Paula, se eu não puder ser candidato a deputado federal e Paula quiser continuar, que eu aconselharia a ela que fosse, sem dúvida nenhuma, a gente teria todas as condições de continuar apoiando-a, sem dúvida nenhuma, para ser deputada estadual. Isso deixa aqui o futuro próximo, vai resolver essa situação. Zé Aldemir, qual a avaliação que você faz da escolha dos novos secretários da gestão municipal, governo Corrinha? Eu acho que a Corrinha foi muito feliz. Ela está conduzindo de forma séria, de forma criteriosa, reconhecendo a confiança que esses companheiros todos tiveram nela, empunharam a camisa, arregaçaram as mangas, empunharam a bandeira, sem dúvida nenhuma, na defesa do seu nome, que a elegeu prefeita de Cajazeiras, e ela está mais do que correta, sendo fiel a quem foi fiel com ela, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, um Laércio, que é um extraordinário secretário da Fazenda, tem feito um brilhante trabalho à frente da Secretaria da Fazenda. Ela, por vontade dela, por entendimento pessoal dela, eu não dei nenhuma sugestão, que eu disse aqui a vocês repetidas vezes, eu não vou impor o nome de ninguém para ser secretário, né? Vou ouvir Corrinha, ela vai, se ela me chamar me pedindo sugestões, eu dou. Se ela trouxer o nome para me consultar, eu dou minha opinião, tudo muito bem. E ela tem sido muito feliz, porque eu digo a você, eu também disse aqui algumas vezes, se eu fosse eleito governador da Paraíba, eu não tinha dificuldade de construir a minha equipe de governo, porque era só levar os meninos daqui de Cajazeira para ser secretário de Estado muito facilmente, pela competência de cada um. Todos muito competentes, sem dúvida nenhuma. Eu sou orgulhoso e envaidecido da equipe que eu consegui constituir pela competência, pelo critério exatamente do conhecimento que cada um tinha de forma técnica na pasta que conduzia e que conduziu. E grande parte desse secretário foram aproveitados. Aí um Eduardo, colega de vocês, filho de Big Boy, na Secretaria de Cultura, sem dúvida nenhuma, né? O que é que fez? Corrinha fez alguns remanejamentos, como colocou ali na Secretaria de Planejamento, como colocou o Breno na Secretaria de Obras, né? E assim por diante, como deixou Rafael Caldeira na Secretaria de Administração, Branquinha na Secretaria do Meio Ambiente, Michele na Secretaria de Saúde, Josiane na Secretaria de Educação, que a Josiane é a própria Corrinha Delfino, que trabalhou com Corrinha, sabe tudo como Corrinha adotava à frente da Secretaria de Educação. Então, eu acho que a equipe está correta, está completa, vai trabalhar com muita dedicação, que o grande trunfo da administração é esse. São os secretários vestir a camisa e, com responsabilidade, trabalhar a gestão, fazendo parte integrada dessa gestão e se sentindo responsável exatamente pela grandeza da gestão e pela competência que a gestão vai demonstrar à sociedade. A prefeita Corrinha já demonstrou a vontade de manter uma audiência com o governador João Azevedo. Júnior Araújo, nessa mesma conversa que nós tivemos com ele aqui também, foi muito light quando analisou o governo e falou da candidatura para as eleições de 2026. E Zé Aldemir, como é que tá nessa história, já que o PP é aliado do PSB na gestão estadual? Eu não serei empecilho em momento algum, nem criarei qualquer que seja a dificuldade para a consolidação da unidade do partido do governador com o PP, de cujo partido eu sou filiado, né? E nós comandamos aqui na região, sem dúvida nenhuma. Corrinha deve, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, Corrinha deve se encontrar com o governador, inclusive o nosso vice-governador Lucas Ribeiro, está com o propósito, está com o compromisso de agendar essa audiência com o governador João Azevedo, de Corrinha, prefeita, acompanhada inclusive dele, do próprio vice-governador, da deputada doutora Paula. Eu não sei se o deputado Júnior Araújo está também nessa empreitada, ainda não sei. Eu sei que está nessa empreitada. Corrinha é uma relação institucional que não pode deixar de acontecer. Por exemplo, aqui, nós sabemos que o governador João Azevedo anunciou o centro de convenções aqui para o sertão da Paraíba. Cajazeiras já despontou em primeiro lugar dentro da Paraíba, disponibilizando inclusive o terreno para doação ao Estado numa, numa área de 35 mil metros quadrados, se não me engano, não 35 mil metros, por aí mesmo. 35 mil metros quadrados, fora mais 13 mil para estacionamento, está entendendo? Quer dizer, já está disponibilizado aí para o governador para implantar o centro de convenções de Cajazeiras. O governador, à época da campanha, ele se comprometeu de que ia investir 400 bilhões em Cajazeiras. Agora, há pouco tempo, ele fez lá no Espaço Cultural, segunda-feira próxima passada, e anunciou o investimento de 5,2 bilhões de reais aqui no nosso estado. Eu não posso deixar de reconhecer essa grandeza que o governador teve, evidentemente, em anunciar esse investimento para Paraíba, esse empreendimento para Paraíba, fortalecendo a economia do estado, isso é importante, e fazendo com que várias obras importantes no estado possam ser executadas, sem dúvida nenhuma. A gente, do mesmo jeito que pode, por exemplo, fazer um comentário crítico, construtivo de alguma ação de quem está à frente da gestão, seja da prefeitura, seja do estado, seja do país, é um comentário crítico, construtivo, você pode fazer. Você também tem que saber reconhecer quando as ações são plausíveis e são destinadas ao bem público, à promoção do desenvolvimento, do crescimento e do fortalecimento da economia do estado, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que diante disso vai facilitar a obra do centro de convenções em Cajazeiras, né? O Pato já foi contemplado, Souza já foi contemplado, está faltando Cajazeiras ser contemplada com a obra de destaque do governo do estado, sem dúvida nenhuma. E o governador anunciou um investimento de 400 bilhões em Cajazeiras na época da campanha. Esperamos que ele cumpra exatamente aquilo que ele anunciou. Por isso a razão da audiência da prefeita Corrinha Delfino, que vai lá conversar com o governador, juntamente com a deputada Paula, com o vice-governador Lucas Ribeiro, para discutir e tratar das questões inerentes ao interesse público aqui do sertão, precisamente de Cajazeiras. Zé Aldemir deixou aí algumas obras importantes em andamento, né? Então Corrinha também teve sorte, já pegou muita coisa já realizada e estruturada, né? Você poderia citar alguma das obras que você já deixou em andamento, Zé? A doutora. Antes de você responder, tem uma participação aqui que é o do secretário de comunicação do município atual, né? O nosso querido Eutinho Rodrigues. Eutinho, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Caléo Conrado. Bom dia, doutor Maturiel. Ângelo Lima. Um abraço bem forte para os companheiros. Abraçar também a todo o público vinte da Rádio Arapuã nessa manhã de quinta-feira. Saudar o nosso querido prefeito Zé Aldemir Meirelles, parabenizá-lo pela entrevista. Olha, não vou tomar muito tempo, é rapidinho, só para trazer duas informações importantes aqui da administração municipal. A primeira delas é que a prefeita Corrinha Delfino vai estar assinando na manhã de hoje, logo mais a partir das 9h30, a ordem de serviço para a reforma do Centro Cultural Zé do Norte. Os trabalhos já começam a partir de hoje, inclusive o proprietário da empresa vai estar presente, o material ontem já foi encostado, e assim que a prefeita assinar a ordem de serviço, a empresa já dá início à reforma, que é bastante importante naquele equipamento de cultura. Então a gente convida toda a classe artística e cultural de Cajazeiras para participar da solenidade da manhã de hoje, logo mais às 9h30, assim como o público em geral. A outra informação mais é importante em relação a pagamento. A gente vem lembrando durante a semana de que o atraso no pagamento se dava justamente pela renovação das senhas, né? E estava em conta todos os empenhos feitos e faltava apenas a renovação das senhas da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Por isso, o pessoal da Assistência Social ainda não havia recebido os seus pagamentos. Contudo, ontem foi resolvido, foi solucionado o problema e o pagamento já está sendo efetuado desde ontem para os servidores da Assistência Social. A informação também para os comissionados e contratados da Prefeitura de Cajazeiras. O secretário de Finanças, Laércio Abreu, nos informava agora há pouco que o pagamento deverá ter início ainda nesta quinta-feira provavelmente concluindo amanhã. Então, os comissionados e contratados deverão começar a receber ainda hoje e o pagamento se conclui amanhã, referente ao mês de dezembro, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Mais um abraço, mais uma vez, prefeito Aldemir, e para todos que nos escutam pela Arapuã FM. Obrigado, Márcio Caliel, pelo espaço. Nós aqui agradecemos ao nosso querido Eutinho Rodrigues pelas informações que são prestadas para que todos os servidores possam ficar tranquilos com relação a esse pagamento, que o dinheiro ficou em caixa para pagar. É bom que a gente diga. É exatamente. Só que, como houve a mudança de governo, era preciso mudar tudo, né? Questão burocrática. É porque tem que ser demitido e readmitido. E quando acontece isso, tem que trocar tudo no banco. Tem que trocar todas as senhas do banco para poder resolver exatamente o problema. Mas o dinheiro já estava lá. Dormindo no banco, esperando só o momento de cumprir a burocracia para poder começar a efetuar o pagamento, sem dúvida nenhuma. E aí está a demonstração clara e evidente. Eu estou querendo ver, quando sair daqui, por exemplo, conversar com Corrinha, para ver se a gente inaugura daqui para amanhã de manhã aquela avenida, avenida que vai chegar nos apartamentos do residencial. Aquela, que foi sai lá Neide Bicuda até a entrada dos apartamentos. Avenida longa, avenida larga, que nós concluímos antes de terminar o mandato e não tivemos tempo de inaugurar. E além dela, tem outras mais ruas que foram pavimentadas para Arepipo, que também não foram inauguradas, mostrando com clareza exatamente aquilo que a gente dizia. A gestão nossa, da nossa equipe, é uma gestão de trabalho. A palavra de ordem é essa: trabalho. Essa é a marca da gestão. Está aí, já vai dar ordem de serviço aqui do Centro Cultural Zé do Norte, né? Já para fazer a reforma. Foi um recurso que o senhor deixou também, né? É, como fizemos reforma lá das escolas do município, né? Já está continuando duas escolas, uma de Buqueirão e outra de Patambuté, que não deu tempo também a concluir para a gente inaugurar, mas está dando prosseguimento. Está aí o prosseguimento da obra que está sendo executada da adutora de Buqueirão, exatamente para abastecer 27 comunidades rurais. Está aqui a travessa Joaquim Costa, dando prosseguimento à execução da obra. Está aí atestado de forma muito clara, né, muito evidente, de que isso é a gestão do trabalho. O trabalho não para. A gente mesmo tendo que mudar o gestor, mas ela continua, porque o sentimento da nossa equipe é um sentimento que abrange a unanimidade da equipe. É um sentimento de trabalho, é um sentimento de dedicação, é um sentimento de fazer tudo aquilo que é possível para promover o bem público e para contribuir com o desenvolvimento e o crescimento de Caiaque. E essa obra da Joaquim Costa é uma obra extraordinária, porque perceba bem, há décadas que o pessoal do comércio vem cobrando melhoria ali. É um transtorno terrível quando chove. É verdade. Né? E graças à iniciativa da gestão de Zé Aldemir, obra está sendo realizada e vai ali trazer uma melhoria extraordinária para todo o centro comercial de Cajazeiras. E quando chovia, menino, alagamento, o cara não conseguia nem atravessar a calça dali, viu? Verdade. Nem de carro. É verdade. Inclusive está dando prosseguimento a essa obra, como está dando também prosseguimento à execução da obra da creche lá do bairro São Francisco, lá da Zona Sul, lá do bairro São Francisco. Essas duas obras são convênios celebrados com o governo do estado. Fui eu que pessoalmente, junto ao governo do estado, sabendo dos investimentos que ele estava fazendo no estado, o abordei e solicitei oficialmente, fiz ofício, fui pessoalmente, conversei e pedi para ser celebrado esse convênio. E esses dois convênios foram celebrados exatamente com o estado da Paraíba, sob o comando do governador João Azevedo. As obras estão sendo executadas e, se Deus quiser, vai ser concluída para a gente, para a Corrinha, entregar exatamente à população. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos fazer. Não é estar agora com promessa fiada, com mentira, querendo enganar a população, como faz, assim, com muita eficiência, o deputado Chico Mendes. Deixa eu fazer alguns registros aqui. Nossa querida Marileide, do setor de transportes da Secretaria de Saúde, nela que é responsável pela questão de administrar os transportes e o pessoal se desloca para tratamento, está mandando aqui um abraço. Meu querido, meu eterno prefeito José Aldemir, nosso querido Delânio. Delânio, parabenizando o Zé Aldemir. Em tempo, quero agradecer pela oportunidade e confiança dada a mim nos seus dois mandatos, está dizendo aqui Delânio. Merecidamente, tanto Delânio como Marileide. E nós também estamos aqui com Careca Barros. Careca Barros está dizendo aqui, olha, Aldemir, pode contar comigo porque daí vier. Careca. E Corrinha, rapaz, Corrinha lá da Vila Nova, né? Está dizendo aqui, Corrinha, quero parabenizar esse Perfeitor que foi para aqui para casa, Zé Aldemir, Corrinha, federal, se Deus quiser. Se Deus quiser. E Careca é meu amigo. Olha, Careca é um cara correto, leal sobre todos os aspectos. Não se dobra a ninguém. Careca é um homem por essência. E conseguir um caba correto é difícil. Não é fácil, não. É, não. Quem tá aqui na sintonia, Elza Maia, o João Eudes. Elza, João Eudes. O advogado Renato Abreu. Elza é minha irmã, Renato Abreu. É, o Maninho Corretor. A todos. Hoje está trabalhando na ouvidoria da Secretaria de Infraestrutura. Infraestrutura, né? Maninho. Ouvidoria da Secretaria Rafael de Infraestrutura. Rafael Caldeira, você conhece? Conheço. Está na sintonia aqui, mandou um grande abraço. Companheiro competente. Que sem dúvida nenhuma não é à toa que está aí na manutenção da Secretaria da Administração, comandando com muita competência, que é peculiar dele. Rapaz, falar em Rafael, Rafael é o único secretário de administração que o povo não matou. É mesmo. O pessoal tem um ódio do secretário de administração. E ele consegue a admiração de todo mundo, né? É impressionante. Eu não escutei até agora uma pessoa reclamando do Rafael Caldeira. Verdade. Mas é verdade. Sabe por quê? Pela forma de tratar as pessoas. Ele sabe conversar com as pessoas, ele sabe receber as pessoas que o abordam para tratar de questões inerentes ao interesse de cada pessoa. Ele sabe conversar, ele sabe tratar. Foi o que eu disse, inclusive, numa reunião que nós tivemos agora, já depois da eleição de Corrinha, já depois que Corrinha assumiu, sem dúvida nenhuma, eu recomendei a todos, e disse a todos. Eu digo, a coisa mais importante de vocês que são secretários, que estão assumindo, eu disse agora quando Corrinha foi dar posse aos secretários aqui na prefeitura, eu disse a todos eles na minha fala, eu digo, a coisa mais importante que vocês precisam fazer, além da competência técnica que vocês têm de comandar a gestão da sua pasta, a coisa mais importante é vocês terem o desprendimento, né? De saber receber as pessoas, saber tratar as pessoas com delicadeza, com atenção, com carinho. Você não sabe como você conquista o povo e as pessoas dessa forma. Não é à toa que, graças a Deus, eu tenho recebido assim, manifestações de carinho por grande parte da população, para não dizer unanimidade, porque toda unanimidade é burra, né? Mas eu digo quase a unanimidade, porque exatamente pela forma da gente receber. A minha casa é aberta, escancarada, as portas de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, sem problema absolutamente nenhum. Ninguém tem dificuldade de acesso na minha casa, porque eu sempre recebi bem. Foi assim que eu aprendi, né, com os ensinamentos de meu pai. Então, isso, e eu quero aqui naturalmente reconhecer, ou vamos dizer assim, melhor dizendo, ratificar o reconhecimento das pessoas por esse comportamento e essa conduta do nosso Rafael Caldeira. Olha, quem está na sintonia também aqui é o Cícero, o melhor chaveiro da região, Cícero das Chaves. Mandando um abraço para Zé Aldemir, Adamã e Estezinha, Cícero das Chaves, um abraço para eles. Vereadora Sara, seu esposo Bruno e a sua filha. Bruno, Sara. Tem uma participação muito especial aqui. É Francisca do Ronaldo e o Negão. Francisca do Ronaldo Pinha, minha amiga. Tem uma pessoa no telefone aqui, uma participação muito especial, mas antes eu queria fazer o registro aqui do nosso querido Linaldo Ramalho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Está dizendo, sim, o seguinte: Linaldo, a sensação que dá é que Cajazeiras tem dois prefeitos, Corrinha e Zé Aldemir. Seguiremos juntos com o Zé Aldemir para federal, está dizendo aqui o Linaldo. Muito obrigado, Linaldo. É o futuro presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Olha só, o mandato de Lindbergh nem começou e já nós já sabemos quem vai ser o próximo, né? Que vai ser o dele. Nosso querido Fábio Borges está aí para participar com a gente. Tá bom. Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Conrado, Dudu, Anjo, todos que fazem Arapuã. Dando essa passadinha aqui para parabenizar o prefeito Zé Aldemir pelos dois mandatos extraordinários que fez, né, para o bem de Cajazeiras, para a sorte de Cajazeiras, tivemos um prefeito como Zé Aldemir nesses últimos 8 anos. E de forma particular, especial, quero agradecer a Zé Aldemir todo o carinho que teve por mim, toda a oportunidade que ele me deu, e que hoje a gente conseguiu estar hoje como vereador em Cajazeiras, graças à oportunidade que Zé Aldemir me deu, reconheceu o meu trabalho, deixou desenvolver o meu trabalho, e o resultado está aí. Então diga a Zé Aldemir que ele tem a minha eterna gratidão, e nós estamos prontos para sair no meio do sol quente, meio de ponto, para pedir voto para ele, com carinho, com determinação, para a federal. Conta comigo, Zé Aldemir. Forte abraço, tudo de bom, vida longa. Martim do Cantinho também, que é o primeiro suplente do MDB aqui em Cajazeiras, para a Câmara Municipal, também está mandando um abraço, parabéns. Secretária de Juntos, Secretária de Agricultura. Quem também está mandando aqui é a Benilda Abrantes. Ah, Benilda, muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês todos pelo carinho. A Fabinho, que agora nos interpelou com sua fala. Agradecer pela sua delicadeza, evidentemente. Eu fico feliz por isso. E eu digo a você, com toda a franqueza, eu nunca vi, diga a você, 40 e tantos anos de vida pública, eu nunca testemunhei o que eu consegui, Ângelo, testemunhar agora na unidade de uma bancada do Poder Legislativo de um município ou do Estado mesmo. Sempre existem as divergências, sempre existem os interesses individualizados, né? Mas, rapaz, foi uma coisa assim impressionante, que me deixou orgulhoso e envaidecido dos nossos vereadores e vereadoras da nossa bancada. Corrinha teve sorte até nisso, em constituir uma bancada eleita pela soberania popular, né, de 9 vereadores, que não se teve dificuldade em consolidar a unidade da bancada. É um discurso só da bancada, são os 9 vereadores, e agora se somou a um grande vereador de Cajazeiras, que eu digo a você, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, pelo seu caráter, pela sua dignidade, que é Roberto das Redes. Roberto apenas ratificou aquele conceito que eu tinha dele, de pessoa digna, de pessoa séria, de pessoa que trata as coisas com muita responsabilidade. E ele me deu essa demonstração. Hoje, Roberto se aglutinou, se agregou exatamente à nossa bancada. Nós temos 10 vereadores, uma bancada de vereador que orgulha e que envaidece a todos nós. Sabe por quê? Porque não existe, meu caro Marcos Rodrigues, Ângelo, Conrado e Dudu, ouvintes, não existe dentro de uma bancada um vereador ou um deputado que não tem interesse de barganhar alguma coisa dentro da bancada. Não. Os nossos vereadores, nós conversamos, discutimos, Corrinha, eu, os nossos vereadores todos, entendeu? Sem problema nenhum, sem nenhuma discordância, sem nenhuma dissidência, de forma unânime, todos unidos, constituímos as duas mesas da Câmara Municipal, e ninguém alimente qualquer perspectiva de mudar isso, não. Ninguém alimenta, porque essa possibilidade não existe nem vai existir jamais. Pode ter certeza disso. Então, Cajazeiras hoje está com a Câmara Municipal constituída à base da gestão de 10 vereadores que são dignos, 10 vereadores que recebem a atenção do povo e que recebem a consideração popular, exatamente diante de sua conduta e de seu comportamento. Eu pelo menos, Zé Aldemir, se sente orgulhoso e envaidecido da bancada que hoje representa a bancada de sustentação do governo municipal. Zé, obrigado pela vinda aqui. Nossa casa estará sempre aberta para recebê-lo também, a exemplo da sua, que está sempre pronta para receber o povo. Obrigado pela vinda. Eu agradeço a você, Marcos, agradeço a Conrado, a Ângelo, a Dudu, a todos vocês, e agradeço sobretudo o povo que nos escutou com paciência. Eu sempre me sinto bem quando eu venho para aqui, porque eu sei que eu vou encontrar meus amigos, está entendendo? E que a gente conversa, bate um papo aqui internamente, como também de forma pública. Muito obrigado, Deus abençoe, né? E vamos, se Deus quiser, ter um ano de 2025 próspero, com muitas ações que serão realizadas pela gestão municipal. Muito obrigado, um abraço e um beijo no coração de cada um. Muito bem, vamos ao intervalo, são 7, 8 horas e 1 minuto, a gente volta num instante. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Paraíba Verdade. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. Com o pé direito e a internet que você merece. Na Netline você encontra planos com velocidades incríveis, perfeito para trabalhar, estudar e se divertir com toda a família, com atendimento de qualidade e preços que cabem no seu bolso. A Netline está pronta para transformar sua conexão na melhor do ano. Não perca tempo. Entre em contato e descubra porque a Netline Telecom é a escolha certa para a sua conexão. Ligue 0800 281 4437 e vencer Netline. Funcionou, eu liguei agora de novo, mas ele fica como se fosse a bateria descarregada. E fica assim, dic, dic, dic, aí depois, dic, dic, dic, dic, dic, aí pega. Se ele fazer tchom, on, on, a bateria tá descarregando de noite pra de manhã. Vou levar lá em Sandro Baterias, coxinha. Sabe onde fica? Em Cajazeiras. Uma fica na rua Vinâncio Neiva 37, a outra na Padre José Tomás 424. E em João Pessoa, coxinha? Quintino no Bocaiúva, 468. Sandro Baterias. Ligou, pegou. Cajazeiras tem a clínica de olhos Dr. Cícero Petrônio, tratando das mais diversas condições oftalmológicas, dos casos mais simples aos mais complexos, com qualidade, inovação e tecnologia para mudar a vida de seus pacientes. Enxergue o mundo com olhos saudáveis. Clínicas de olhos Dr. Cícero Petrônio, cirurgia de catarata e estrabismo e o que há de mais moderno em tratamentos oftalmológicos. Agende uma consulta e dê um salto em sua qualidade de vida agora mesmo. Rua Padre Rolim, 179, em frente à antiga Regional de Ensino, no centro de Cajazeiras. Com a onda de arrombamentos e furtos, você precisa de uma empresa que proteja seu patrimônio. Em Cajazeiras, a GDA Monitoramento faz isso por você. Com a mais qualificada equipe, seu patrimônio estará sempre protegido. A GDA trabalha com vigilância eletrônica 24 horas. Trabalhamos com câmera e DVR JFL e Rick Vision, motores de portão PPA, controles de acesso, alarmes residenciais e comerciais. A GDA fica localizada na rua José Moreira de Figueiredo, 620, próximo ao terminal rodoviário de Cajazeiras. Telefone para contato, 83991753913. GDA Monitoramento. Seu patrimônio protegido. O Liquida Lojão Rio do Peixe já começou com preços imperdíveis em móveis eletros e camas box. Confira as ofertas. Cama box casal com molas ensacadas, só R$ 799. Tá muito barato. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, apenas R$ 199. É o Liquida Lojão Rio do Peixe. Fritadeira elétrica da grande frita sem óleo, só R$ 299. Isso é que é preço. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Liquida Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Cuidar do seu coração é essencial para uma vida plena. E para isso você pode contar com a experiência e o cuidado da doutora Cíntia Xavier, especialista em cardiologia pelo renomado Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. A doutora Cíntia Xavier realiza consultas cardiológicas completas e eletrocardiogramas, inclusive com avaliação de risco cirúrgico. Agende sua consulta hoje mesmo e cuide do seu maior bem, que é a vida. Em Cajazeiras, a doutora Cíntia Xavier atende na Avenida Aldo Matos de Sá 238. Telefone 839-8734-1686. O look perfeito para arrasar você encontra na Lily Fashion. Moda de qualidade com preços imperdíveis, perfeita para o seu estilo em todos os momentos. Roupas estilosas e elegantes de grifes que todo mundo adora e deseja, tanto homens quanto mulheres. Paco, Salo, M-Polo, Zirap, Cereja Rosa e Moça Flow Jeans. Tem também bonés M-Polo e toda a linha Fitness Mormai para eles e elas. Tudo em até 6 vezes nos cartões sem juros. Fique sempre na moda, mas sem abrir mão do conforto. Passe na Lily Fashion e seja o primeiro a conferir as novidades. Lily Fashion, no calçadão da Tenente Sabino, número 12, no centro de Cajazeiras. Você sintoniza a TV Arapuã Band em Cajazeiras, no canal 23.1 HD. TV Arapuã e Band, o melhor da gente. FM Cajazeiras. Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. Paraíba Verdade. Estamos de volta, 8:06 em Cajazeira. Muito bem, olha, muitas mensagens chegando aqui, a gente está repassando, porque foi muito corrido o programa de hoje, mas eu quero falar aqui de Laércio Alinhamento, meu amigo, você já sabe, nesse mês de janeiro, você vai lá em Laércio Alinhamento, tem promoções, meu amigo, de tudo que você precisar, até na mão de obra, é isso mesmo. Vamos falar de Laércio Alinhamento, um dos maiores autocentros da região, referência em pneus de 13 a 20, aproveita a super promoção de pneus a partir de R$249,99. Lá você encontra também rodas esportivas, alinhamento, balanceamento, peças automotivas, troca de óleo e suspensão. Laércio Alinhamento se destaca pelo melhor atendimento da cidade, com estacionamento amplo e uma sala de espera climatizada. Enquanto você aguarda, desfruta de um delicioso cafezinho com aquela água bem lá em Cajazeiras. Agora realizar o sonho da moto zero ficou mais fácil ainda, viu? Tem modelos incríveis. A loja está com preço que cabe no seu bolso. Financia ainda em até 48 vezes, sem entrada. É isso mesmo, ainda recebe sua moto como entrada. Aquela moto usada que você tem lá, que não está mais prestando, tá? Nilo, tem problema não, faz qualquer negócio. Eu disse ontem que o homem aceita até porco lá, você tá requerendo um porco, ele aceita como entrada. Vá lá, fala com meu amigo Nilo pra você ver se você sai sem sua moto, você vai sair motorizado. É isso mesmo, você de Cajazeiras e região, e cidade vizinha. Atenção de Israel, os seus passageiros aí, viu? A Nilo Chinerai tá chegando em Palmirim, viu? Tá chegando em Palmirim, já tá tudo certo. E aí eu digo pra você, meu amigo de Israel, você vai ter um parceiro forte aí, viu? Vai colocar um adesivo aí no seu carro, porque a Nilo Chinerai tá bombando em Cajazeiras. E o telefone é o 993-73-7028. Aonde fica? Na rua Tenente Acena, em frente à Assembleia de Deus. Vá lá, meu amigo, na Nilo Chinerai, e deixe de andar a pé. Oito horas, nove minutos agora. É, meu amigo Marcos, é assim mesmo. Deixa eu falar pra você, lembra bem? Compra bem que a sorte vem. Da Ultra Popular, em Cajazeiras teve um vencedor ou uma vencedora, viu? Amanhã eu vou falar com meu amigo Marcos Andrei pra me explicar direitinho, porque eu fui informado que a Ultra Popular teve um ganhador, meu amigo, da promoção, que você já sabe, a Ultra Popular... Você comprou um real, você já participa da promoção. É, meu amigo, compra bem que a sorte vem. Dá tempo ainda você a concorrer. São prêmios valiosíssimos. Tem uma casa de R$500.000. Passe na Ultra Popular, na Rua Juvencio Carneiro, no centro de Cajazeiras, e dê uma chance para a sua sorte. Você faz a consulta lá no site, viu, da promoção, promocão.farmarcas.com.br, e participa dessa promoção. Amanhã eu vou trazer detalhes de quem venceu, viu? E o Lojão Rio do Peixe, as ofertas não param no Liquida Lojão. Início de ano é tempo de você renovar sua casa. Lá você encontra produtos de qualidade com várias marcas e modelos com preços imperdíveis. Tem cama box casal com molas ensacadas só R$799. Isso mesmo, é colchão casal mais base com box incluso por R$799. Tem a lavadora com capacidade para 20 quilos, só R$629. Tem um roupeiro com 8 portas, 2 gavetas e com pés por apenas R$799. Aproveite hoje mesmo o Liquida Lojão Rio do Peixe. Quer mais oferta? Siga no Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Liquida Lojão Rio do Peixe, que é fácil comprar. E a GDA Monitoramento. Meu amigo Anderson, um grande abraço para você, rapaz. A turma boa aí, meu amigo Dornelas, o Gustavo, meu amigo Rico Segurança. Com a onda de arrombamentos e furtos, você precisa de uma empresa que proteja o seu patrimônio. Em Cajazeiras, tem a GDA Monitoramento, que faz isso por você. A GDA trabalha com vigilância eletrônica 24 horas, câmeras de DVR, JFL e Hikvisio, motores de portão PPA, controles de acesso, alarmes residenciais e comerciais. A GDA fica localizada na rua José Moreira de Figueiredo, no número 620, próximo ao terminal rodoviário de Cajazeiras. O telefone é o 991753913. GDA Monitoramento, seu patrimônio protegido. Minha amiga Priscila Belmont, tá comprando muito, tá construindo, é construtora agora, minha amiga. É, a mulher é forte, viu? Ela tá dizendo o seguinte: fui na Viraço Casa e Construção e aproveitei as promoções. Ela já comprou a caixa d'água dela de 1.000 litros por apenas R$349. Ela tá construindo? Então, meu amigo, já sabe, hein? Você tem selador acrílico Hidracor 15 litros, só R$69. Tem também a massa corrida Hidracor 20 quilos, R$36,90. Você não pode perder as promoções em pisos. Você também em ferros lá na Viraço Casa e Construção. Tem a treliça TVA8, meu amigo, R$24,90. Tem o ferro 516, R$32,90. Tem a coluna 516, R$79. Não perde tempo, não. E lembrando, você comprando no valor de R$500, você recebe um cupom e vai concorrer a um carro Renault Kwid 0 quilômetro. Não perde as promoções, porque, meu amigo, estão imperdíveis. E onde fica? Fica na Avenida Comandante Vital Rolim, no número 1021, em frente à Arte Choperia. Meu amigo Edson Pinturas, um grande abraço para você. E eu dou uma dica para você, papai. Quer o seu filho ter um futuro maravilhoso? Vou dar uma dica. Colégio Diocesano, que está com as matrículas abertas, viu? Eu digo para você, o Colégio Diocesano Padre Rolim está com matrículas abertas. Formação humana e cristã, ensino de qualidade, estrutura ampla, ensino bilíngue com metodologia própria, material didático avaliado como melhor pelas famílias, salas com limite de alunos para maior atenção. Venha fazer parte dessa conexão. Acesse o site fescdiocesano.com.br e venha ser diocesano. E a Faculdade Católica da Paraíba também está com as matrículas abertas, viu? Olha, são 54 anos de história dentro de Cajazeiras, viu? A faculdade oferece os cursos de Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Filosofia e Marketing. Você pode ingressar fazendo a prova online ou usando sua nota do Enem. E como graduado ou transferido. E tem mais, com fiéis o crédito educacional, fica mais fácil realizar o sonho da faculdade. Inscreva-se agora no site catolicapb.com.br. Faculdade Católica da Paraíba, conhecimento que transforma. 8:00. Quanto, Marcos? 8:13. Já? Vambora. Tá, vamos embora. Amanhã a gente volta com mais uma edição desse programa. Até lá, Conrado. Até lá, Marcos. Tem mais jornalismo ainda hoje, às 11, com Arapuã Verdade. Grande abraço. Tchau. A Arapuã FM de Cajazeiras apresentou o programa Paraíba Verdade. Paraíba Verdade. As primeiras notícias do dia. Tudo o que você precisava saber em 120 minutos. Bom dia. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. A LPB fez acontecer, aprovando leis que trazem ações e benefícios que impactam diretamente na sua vida. E dessa forma, analisamos e aprovamos mais de 7.500 matérias que já fazem a diferença na vida dos paraibanos. Educação, saúde, segurança e a defesa dos direitos das mulheres. Porque na Assembleia, as paraibanas e os paraibanos são as nossas prioridades. Quando a LPB aprova, importa. E quando importa, é porque a LPB fez acontecer. Assembleia Legislativa da Paraíba. Em 2024, fizemos acontecer. Como pais, sempre nos perguntamos, como garantir o futuro dos nossos filhos? Tudo começa com a educação, por isso escolhemos o Colégio Diocesano, onde ele é valorizado e desafiado a ser o melhor que pode. O Colégio Diocesano em Cajazeiras está com matrículas abertas com formação humana e cristã. Ensino de qualidade, estrutura ampla, ensino bilíngue e o material didático mais bem avaliado. Eu amo ser diocesano. Acesse o site fescdiocesano.com.br e venha ser diocesano. A Casa das Embalagens oferece uma ampla variedade de descartáveis, embalagens, sacolas e sacos personalizados no varejo ou no atacado. Perfeitos para você armazenar, organizar e transportar o que quiser, garantindo soluções práticas e eficientes para suas necessidades diárias. A Casa das Embalagens tem embalagens robustas, seguras e práticas, ideais para o transporte de qualquer tipo de mercadoria. Tem ainda toda a linha de pós para sorvetes e misturas com preços arrasadores das linhas Selecta e do Porto. Casa das Embalagens, onde o preço

sem amar, mas eu gosto assim. Uma hora só de música. Hora Mais, Arapuã. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Santana. É um tal de bloquear, depois desbloquear. Solteiros e comprometidos, cê sai e não pega ninguém. Que eu fico nessa vibe aí também. Eu falo que te odeio, eu digo que não quero. Arquivo nossas fotos, mas o pente é certo. A gente não abre mão de fazer amor com estação. Ninguém entende, eu nem dou explicação. Dois descaradinhos, trato o dia todo, mas a noite vem em mim. Gosto quando você pega bem devagarinho. Eu fico facinho, facinho. Muito barulho, Ana Castela! Yeah, yeah. A boiadeira mais estourada do Brasil. Aí! É um tal de bloquear, depois desbloquear. Solteiros e comprometidos, se sair não pega ninguém. Combinado assim? Que eu fico nessa vibe aí também. Eu falo que te odeio, eu digo que não quero. Arquivo nossas fotos, mas o pente é certo. A gente não abre mão de fazer amor gostosão. Ninguém entende, eu nem dou explicação. Dois de estar aqui, treto o dia todo, mas a noite vem em mim. Gosto quando você pede bem devagarinho. Eu fico facinho, facinho. Fico fraca, Léo Santana. Dois descaradinhos. Treto o dia todo, mas a noite vem em mim. Gosto quando você pede bem devagarinho. Eu fico facinho, facinho, facinho. Eu fico facinho. Você está curtindo Hora Mais, Arapuã. Essa é pra vocês dois, né? Todo mundo. Foi coincidência encontrar contigo. Talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez em teu peito e depois acordar com seus beijos. Teu sexto sentido ainda sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Teu sorriso travesso ainda vive comigo. Nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em suas mãos. Não me deixes cair, você sabe que eu sou presa em suas mãos. Te envio um poema de meu punho e letra. Te envio canções pra que você. Que o meu coração está em suas mãos. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Que o meu coração está em suas mãos. Faz barulho, Goiânia, Mário, Maraíza, Guilherme. Mano apaixonado. Não perco a esperança de encontrar contigo. Não importa o que digo, destino. Eu quero manter teu perfume comigo e viver um amor proibido. Meu coração está em suas mãos. E não me deixes sair, você sabe que eu sou. meu coração está em suas mãos. Quem viu poema de meu põe letra? Quem viu canções pra que você entenda? Quem viu minhas fotos pra que você me veja? Não estamos juntos, mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça. E o meu coração está em suas mãos. Coração está em suas mãos. Cuidado, cuidado, muito cuidado. E meu coração está em suas mãos. Está em suas mãos. E meu coração está em suas mãos. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Às vezes